ouvintes. Olá. Olá. Sejam bem-vindos a mais um programa 3 em ponto. Eu sou a Adriana Pequeno e ele é o... Carlos Bonaparte. Como é que vai ser diferente? Pronto. Mas tu sabias que era eu, não sabias? Sabia. Ah, pronto. Agora era aquela parte em que estava aquela música. Sei quem ele é. Pois, já agora. Era mal se eu não soubesse. Pois, isso há 22 edições fazer 3 em ponto. Era um bocado estranha. Sim, sim. Cá estamos para mais uma semaninha, mais uma edição do nosso programa, não é? Uma edição que já, aliás, uma semana que já teve assim alguns contratempos. Havia uma estreia que estava acionada para hoje e que teve que ser adiada. Queres falar um bocadinho sobre ela, Adriana? Não, vou deixar no segredo dos deuses. Quer dizer, ela já foi comunicada a todos os efeitos, mas pronto. Não foi. Foi comunicada, mas não foi. Depois. Não chegou a concretizar-se devido a problemas técnicos que ainda estamos a tentar resolver, aliás, e que neste momento, inclusive. Neste momento já não deve estar. Vamos lá ver. Na altura da gravação da emissão, por isso eu vou dizer nesta altura, porque é a altura da gravação da emissão, não está acessível nenhuma página do programa do Canal 1. Portanto. Todas as páginas a que os ouvintes tentarem aceder, vou dar erro 404. Acredito que na altura em que a emissão esteja aí para o ar, já assim não seja. Vamos esperar que assim não seja. De todas formas, é isto. As coisas estão a correr desta forma, portanto, temos aqui este imprevisto que nos atrasou já um tanto tempo de trabalho. Mas pronto. Daqui a pouco há novidades. Para já, vamos à segunda parte da música romântica, não é? É, as baladas. Vamos à música romântica. Oh, bota romantismo nisso. Agora estiveste muito bem. Então, vamos lá começar pelo romantismo. Vamos lá, começar com os Kiss. Eu não disse que era romantismo. Já falei. Os Kiss com Forever. Esta banda que é de hard rock da América, formada em Nova York em 73. 73, são velhinhos. É conhecida mundialmente pelas suas maquilhagens, pelos seus concertos completamente elaborados, que incluem aquelas guitarras com os fumos, os cuspir fogo e sangue também, pirotecnias. E muitas mais coisas. Constitui um dos maiores impactos culturais da década de 70, valendo-se também isso muito à custa das suas roupas e das maquilhagens, como já disse, nunca antes vistas, e que marcariam a história da música. Os seus dois fundadores são o Gene Simmons, que era baixo e voz, e o Paul Stanley, que era guitarra rítmica e voz. Ficaram frustrados com o fim de uma banda do qual faziam parte, chamada Wicked Lester, que belo nome, e decidiram procurar novos integrantes. Para formarem uma nova banda. Encontraram uns maluquinhos que quiseram se juntar a eles, né? Através de anúncio do jornal, ainda por Ah, que bom. cima, o. Também não podiam. Sim, exato. O Ace Frehley, guitarra, solo e voz. E pela revista Rolling Stone, o Peter Criss, bateria e voz. Bem, este ao menos já foi mais elaborado, foi pela revista Rolling Stone. Pronto, já foi assim da especialidade, não é? Esta música foi lançada no álbum Hot in the Shade em 90 e foi escrita pelo guitarrista Paul Stanley e pelo cantor Michael Bolton. Hã? A sério? Michael Bolton a escrever para os Kiss. Está bem. E esta música, para nosso espanto, para meu espanto, fez parte da novela Rainha da Sucata. Ei, Rainha da Sucata. Eu não me lembro desta música na novela. Pode ter sido, sei lá. Eu já não lembro da música. Eu sei que tive essa cassete, tive. Pois. E daqui não tenho mais nada a dizer. É surpreendente esta música ter sido escrita pelo Michael Bolton. Surpreendente. Pois é, daquelas. É assim, sabes que estes artistas na década de 70, 80 e 90 escreviam. Aliás, como ainda agora acontece, né? Tu vês aí artistas que escrevem uns para os outros. Sempre vê-se ritmo na América. Não é, a mim não me surpreende assim tanto quanto isso. Sim, mas Michael Bolton a escrever por uma banda de hard rock é um bocadinho estranho. É que se fosse assim para alguém, um artista do mesmo género musical que ele, pronto, não via assim tanta estranheza. Agora, hard rock não tem nada a ver com Michael Bolton. Está bem que isto é uma balada, mas... Hard rock, vamos lá ver. Pois. É que também é assim, os Kiss não são uma banda de hard rock, primeiro. Portanto, ter uma música ainda mais carregada, são um grupo de rock, mas não propriamente de hard rock. Quer dizer, e a música em causa, muito menos hard rock é, não é? Sim, a música é uma balada. É uma balada, sendo uma balada, está num estilo perfeito do Michael Bolton, por isso não é assim tão surpreendente. Acho eu, não sei, estou a dizer. Para mim não é. E vamos, a música seguinte é dos conhecidíssimos Guns N' Roses com Patience. Pois, aqui tem que ter muita paciência, pobrezinho. Claro, amor é isso mesmo, romantismo é isso mesmo também. Romantismo é isso mesmo, nada, mas o amor gera romantismo. Sim, tem que... O romantismo gera o amor e para o amor tem que ter paciência. Exato. Portanto... E depois ter paciência um para o outro. Atenção. Também é importante. Esta banda de hard rock, eu não chamava hard rock, eu sempre intitulei os Guns N' Roses como heavy metal. Não sei porquê, mas pronto. Talvez não seja. Formada em Hollywood. Los Angeles, Califórnia, em 85. Já parecia eu no programa Old Time Radio, quando falo da Lux Radio, Los Angeles, Califórnia. O cofundador e líder. Eles agradecem, naturalmente que eles agradecem. Ok. Está mal hoje. O cofundador e líder. É o que queria dizer. Axl Rose e o. E agora falta o termo. Pronto, o homenzinho que toca o piano. O pianista? Não. Pianista. O teclado. É, o pianista. O pianista. Seja que. Boa. O pianista ou teclista, mas. Dizzy e Reed são os únicos membros da formação clássica no atual Guns N' Roses. Os outros todos saíram. Uhum. Para todos os casos. Devido também a muitas confusões com o Axl Rose. Pronto, ele queria a banda numa certa. Que seguisse uma certa linha e os outros começaram a não querer muito a mudar seguir de linha. A linha dele. O Axl Rose queria mandar em tudo. Pronto, não queria ouvir os colegas, portanto, todos saíram. Agora os Guns N' Roses estão muito piores do que os iniciais, eram muito melhores, mas pronto, está bem. Este single, ou melhor, esta música, foi composta pelo Izzy Stradlin e pelo Axl Rose. As principais características é o assobio ritmado do vocalista e o uso de três guitarras acústicas. Ok. É do álbum. Não se pode dizer Guns N' Roses, mas é Guillaume apóstrofe R. Lies. Lançado em 88. Tenho aqui uma informação que esta música é um rock acústico e folk rock. Não parece. Não sei. Sabes que eu já há pouco. Eu depois tenho uma coisa para dizer em off que já te ia dizer ontem e entretanto. Ontem nada, na semana passada. E entretanto. Depois passou-me. Depois tenho de dizer uma coisa em off. À conta das informações de baladas, rocks e hard rocks. Uma coisa para te contar. Pronto. Mas. Pois não sei. Eu confesso que não conheço assim a música. Eu só conheço. Seu outra É, Cry. é esta é mais conhecida pelo assobio mesmo, o assobio rítmico do cantor no início da música. Três guitarras numa voz só. Não, pode-se dizer que o Slash era e é um bom guitarrista. Eu gosto mais de mim, do que a guitarra. Agora, Acho que faço. os Guns N' Roses como estão hoje, não Não estão. sei, hoje ainda não vi notícias sobre eles. Ai, o Axl estragou muita coisa. É Estragou-se a verdade. ele próprio. Mas isso foi a primeira coisa que aconteceu. Pronto. Houve um. Não sei se é o Dizzy ou o Izzy. Mas pronto, houve um mesmo que esteve completamente esse. Disse mesmo num programa que esteve para se matar. Ele estava bem dentro de um roupeiro com uma arma e um taco de beisebol. Eu queria saber para que era o taco. A arma ainda compreendo. Agora. E completamente drogado, ainda por cima. Que ele drogava-se, bebia e metia-se Ah, dentro do armário. tu contaste-me, não tu falaste isso, até era a mulher que o ajudava, não sei quem, não era? Na altura a mulher quis ajudá-lo, ele não queria ajudar ninguém, mas depois ele lá pensou nos filhos e agora já está bem, Isso. já saiu desse Do armário. problema, já não bebe, não se droga. Já passou a idade do armário. Já, exato. Não, Sim. mas acho que é uma coisa muito comum nestes grupos de. Eles, coisa, era muito rock and roll, drogas, álcool. Depois havia as rapariguitas, as fãs que andavam sempre atrás deles. E as groupies, como eram chamadas, e tudo. E era sempre assim um. E a pressão também era muita. Muitos deles eram muito jovens na altura. Claro. Era bem da idade do Bieber, não? E já que estamos a falar de drogas e álcool, podemos fazer aqui um apelo aos nossos jovens para que não achem que isso é. Ai, é o fixe, é o porreiro de se andarem a envolver nas drogas e álcool, porque este artista envolve-se. Ai, este artista é. Ai, tão fixe. Olhem para o Bieber. Eu até vou fazer aqui uma pesquisa. Deixa cá ver. Justin Bieber. Deixa eu ver se há aqui notícias dele. Só. E a Miley também não. Ela ainda agora fez a apresentação da turnê dela no Canadá e nos Estados Unidos, em que ela fez a apresentação dela a que os jovens consumissem droga e fizessem muito sexo. Ou seja, portanto, estás aí a ver o perfil das cenas em palco. Ou seja, fazer o seu apelo para que não façam isso. Não é? Olha, Só vão destruir a vossa vida. carros de polícia são enviados para a mansão de Justin Bieber. Biebermania. Não sei como é que este site não existe. Está a 12 horas. Tchau. Nem entendo como é que os pais deixam. Estados Unidos. Ah, não sei se soubeste que havia aí uma petição que conseguiu centenas de milhares de assinaturas de norte-americanos que queriam que o Justin Bieber fosse expulso do país. Só depois é que eu vim a perceber, porque eu na altura até tinha lido repatriado. Só depois é que eu vi, é que eu percebi. Na altura, repatriado, pensei que fosse uma expressão tipo. Um expulso mais agressivo, mas depois é que eu percebi. O Justin Bieber não é americano, é canadiano. É. Só depois é que eu percebi. E então agora há aqui uma notícia, foi publicada pelo R7, que diz: Estados Unidos propõe. Agora não sei que Estados Unidos, não é? Propõe proposta com o Canadá. Quem perder, fica com Justin Bieber. Mas eu não entendo como é que há pais que ainda deixam os seus filhos adolescentes a irem assistir aos concertos desses dois artistas. Eu não tenho nada contra os dois artistas, pronto. Mas as atitudes deles é que eles deviam pensar que são figuras públicas, são influência nos jovens, que não deviam ter aquelas atitudes que os jovens vão copiá-los. Vão pensar que aquilo é fixe, aquilo é porreiro. Está na moda, estátua do museu. A estátua do Justin Bieber é retirada do museu de cera. Ah, já tinha uma estátua de cera. Forro. Até esta. Só que. Deixa eu ver o que é que diz. Acho que esta tem a ver com tantas. Tantas vezes foi amarrada. Agarrada. Deixa eu ver. Ah, ok. Porque estava a derreter. Ah! Deve ser de tanto álcool. Ou então é de tanta vergonha de ver o original fazer o que faz. Que derrete! Deixa eu ver. É como que agora faz. Aquela. Sobrou até para a chata de cera do Justin Bieber. A réplica foi tantas vezes. Foi tantas vezes. Amassada, agarrada e abraçada por fãs. Que não aguentou e começou a derreter. Oh, que horror! Coitadinho! Então não sei. As outras nem estátuas que estão no. Nem mesmo. Sim. Não, diz. As outras estátuas que estão no museu, por exemplo, em Inglaterra, assim, as outras estátuas de cera, que há milhares e milhares de pessoas que passam lá para tirar fotos com as estátuas que lá estão, então essas já estão mesmo derretidas. Ou seja, também é assim, cara, abraçar uma estátua de cera também é uma estupidez. Pois, também acho. Nem mesmo as diversas manutenções feitas regularmente nas obras do museu Madame Tussauds, ou como é que se chama, adiantaram. A peça teve que ser retirada do espaço da cidade de Nova Iorque. Segundo o gerente-geral do museu, Brad Pigeon, eles logo esperam fazer uma nova estátua do cantor para substituir a ferida, digamos assim. Realmente, eu acho que nem vale a pena fazer outra estátua, quer dizer, que estivesse fazer uma estátua. Fazer uma estátua ao mesmo tempo. Mas atenção, porque eu estava aqui a ver e esta notícia do proponho a corte, não sei o quê. Ponha um quadro com uma fotografia dele, ao menos assim, pronto, pode borratar, é verdade. Bem, pelo menos não derrete. Exato. Daí... Mas eu não compreendo nem os jovens, nem os pais destes jovens que os deixam. Sabes como é que isto vai ser decidido? Ah, quer dizer, não sei se está. Agora até vou ver. Partida de hóquei no gelo é aguardada com entusiasmo pelos fãs. Deixa ver. Isto acho que foi hoje. Deixa cá ver. O perdedor. Ah, não, o perdedor fica com Bieber. Sugeriu o bem-humorado. Exatamente. Anúncio. Surgiu um bem-humorado anúncio no Twitter. Já percebi. Ah, percebi. Pronto, está bem. Advogados de Justin Bieber tentam bloquear acesso a vídeos de. Ah, já percebi. Porque ele foi filmado completamente alcoolizado e não sei o quê. Então as pessoas tentam bloquear os vídeos. Ah, tá bom. E agora tem aqui uma de 20 de. 20 de fevereiro, ou seja, há 3 dias, que ele mostrou ciúmes da Selena Gomez. Mas ele sempre anda com ela. Eu só meti o cavalo. Coisa, este tipo é estranho. Quer dizer, alugou uma mansão há 2 dias e 2 dias depois já lá está a polícia a caminho. Ah, Que bom. oh, ótimo. Que bom. Mas quer dizer, também há uns dias atrás, ou no mês passado, já nem sei quando é que foi, também aquela notícia que publicaram dele, que ele tinha viajado num jato privado, que os pilotos tiveram que pôr Ah, máscaras de oxigênio porque ele fumou sim. marijuana Estava a lá fumar dentro, marijuana. mas o pai também fuma com ele. Ou seja, então os pais já não veem o que o filho anda a fazer. Então, também acham que é muito fixe. Fogo. Eu não compreendo. Quer dizer, os pais me ajudarem a repreender o filho, que é uma figura pública e é influenciável para outros jovens. Não, ainda fazem com ele. Mas Ah, bom. assim é que é fixe, mas assim é que é fixe. É como É. esta polémica que não sei se viste nas notícias daquela nova moda de fazerem vídeos de beber máximo álcool em menos tempo até cair. Ah. Já houve muitas mortes. Que estupidez! Pois é, então, enfim. Meus jovens, não façam isso. Mas nós precisamos de sangue novo. Não queremos que morram. Depois dizem que o mundo há mais velhos que jovens. Pois, os jovens fazem estas coisas. Peraí, Justin Bieber decide mudar de nome e anunciou na rede social. Ah. Deve ser para não ser reconhecido. Talvez. Mas Então. avisa. Boa. Sei lá, não sei. Agora deixa cá ver. Não é? Agora deixa cá ver. Diz aqui. Se esta coisa não atualizar constantemente. E eu consegui ler aqui a notícia. Na última semana, após as muitas polémicas em que se tem ouvido, Justin Bieber anunciou que está mudando de nome. Em seu perfil no Twitter, Bizzle, mesmo utilizado pelo rapper Robert Labrange, morto a tiros em 2012. E por Mark Fielder, outro rapper americano. Além de usada por rappers como apelido, a palavra tem vários outros significados. Pode ser usada se referir a cerveja, Bizzle, faz sentido, como uma forma pejorativa de chamar as mulheres de vadias, ou ainda um jeito diferente para se referir a negócios. No entanto, também é bastante usada como uma forma de nomear uma espécie de droga, de maconha, de droga, Ah, muito pois. consumida na Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar dos significados, mesmo após o anúncio, Bieber não revelou o motivo da mudança do nome ou ao que ele se refere, mas já o usou como apelido na última semana, na legenda de uma foto sua junto com alguns rappers, dentre eles P. Diddy. Ai, coitadinho, coitadinho do miúdo. Enfim, bom, Ai, ai. vamos à música. Vamos lá. Então vamos ouvir já de seguida, só para recordar as seguintes melodias. Diz lá, quais é que Os são? Kiss com Forever e os Guns N' Roses com Patience. Ok, voltamos daqui a pouco então. Até já! Até já. I gotta tell you what I'm feeling inside. I can't.

Ou se quiser também posso fazer outra coisa que vai ajudar daqui um bocadinho, que é que é, que é que é, que é que é, que é que é, que é engasgar-me. Também dá. Também. Só não dá é para fazer aquilo de batatas fritas, isso é que eu ainda não consigo fazer. Deve ter que pôr alguma placa aqui, não sei. Não sei. Será que se puder uma placa? Bem, também podes fazer. Não é de dentes, não é de dentes, é daquelas placas de fogão mesmo. Também podes fazer, se conseguires, é com sotaques. O sotaque, por exemplo, do Porto. Entre outros. Ah, mas isso ficará para outras emissões. Ficará para a semana. Pois é, como é Carnaval. Olha, é uma boa ideia. Pois, peraí, deixa não só... me peças sotaques, porque eu não sei fazer sotaques. Faz o sotaque à beirense. Agora deixa cá ver. 2, 9. É pá, que chatice. 2 de março. 9, 16, 23, 30. Mais um bocadinho era no dia 1 de abril. Então é que eu fazia. De além de já não. Até de melhor eu fazia. Mas pronto, mas assim não. Opa! Também podia fazer os senhores da idade. Mas não. Não faço. Nunca se sabe. Pois nunca se sabe. No carnaval ninguém leva mal, não é? Exato. Mas pronto. Ora vem, mais música. Ah, hoje não há secção informação? Que eu sou tão atinado, tão responsável. Até não é que eu já me esqueci. Ai, como é que anda a minha cabeça? Como é que anda a minha cabeça? Em cima dos teus ombros. É verdade. Agarrada assim por uns fiozinhos ao pescoço. Sim, os fiozinhos e não são. Os músculos, os tendões, umas veias, artérias, por aí. Também é verdade, também é verdade. E já agora também tens a coluna, tens umas vertebrazinhas, né, no pescoço. Não, mas a coluna, mas a cabeça não está ligada à coluna. Oi! Outro! Tá, então. Está ligada à coluna, à cabeça. Então, da coluna não tens, pois, o L1, L2, L3, que se partes, pumba, morres. Ah? Isto é verdade, isto é tipo portas a saber, não percebo nada disso. A cervical? Oh, homem, tens a cervical, a dorsal e a lombar está em baixo. Que nós falamos que és cruz. A cervical... A cervical cai em cima ao pescoço, que liga a cabeça atrás. Tem que ser com o cérebro, não é? Cervical, cérebro. Não, cervical é aquela não, parte de trás do pescoço. Ser ai. Não era... Ah, espera. Cervical, não é cervical. Já percebi. Onde é que tu estavas nas tuas aulas de biologia, de anatomia e por aí fora? Ah, filha, eu não tive nem anatomia nem biologia. Ah, ciências naturais a estudar as rochas e coisas do género. Não é nada. Não, até o nono ano nós também damos anatomia, damos o corpo humano. Pelo menos aqui. Sim, mas. Como tive um bocadinho mais do que isso? Sim, não, é assim, mas eu não tive. É assim, lá tive essas coisinhas todas, aliás, as ciências também era muito bom. Mas era mais bom no sistema digestivo, nos restantes. Lá nos ossos, nos músculos e no. No tarse, no metatarse, no parvo e no metaparvo não era assim muito bom. Está bem. Nessas coisas não era lá muito bom, não. Quer dizer, no parvo e no metaparvo, de vez em quando sim, mas agora. Na tíbia e no prónio e como é que era? Sei que o fémur é maior do corpo e o esternocleidomastoideu, como é que se chama essa coisa? Mas isso foi por causa daquilo que eu vi no filme do estudante. Não foi pelas ciências. Boa. Ai. Isso é, acho que é o único osso, não é, que nós temos, não é? No pescoço, o que é que é? Como é que era? O esternocleidomastoideu? Não. Então temos a clavícula, temos a omoplata. Temos aqui tanta coisa junto. Não, o pescoço. Mas o que é que é o esternocleidomastoideu? O esternocleidomastoideu é... É o que liga o externo com... Acho que é três. Olha, não perguntes o que seja. Eu sei o nome e acabou-se. Sim, sei que cai em cima. Pronto, é o que liga o externo ao Deus. Ai ai. Não, então são quatro. Cleido, externo ao Cleido, mastro Deus. Faz um triângulo, Deus. Modos. Olha, nós aqui pois. Num programa de baladas a falar deuses. Boa. Por isso é que deu. Externo Cleido, masto e deu. Sim, sim. Ou seja, mistura-se tudo, masto. Estás a ver? Faz-se a masturação. Mastura-se tudo muito bem masturado. Ou externo Cleido. E deu. Pronto. Está bem. Senhor. Muito informativo no nosso 3 em ponto. Muito informativo. Canal Banda! 3 em ponto. Ah, peço desculpa. É só uma coisa, o Canal Banda quando estava a ouvir-se os animados. Peço desculpa até por ter falado por cima da porta. Afinal, o externo Cleido Mastadeu nem é um osso. Então, o que é que é? O que é que se pode dizer? Diz lá. Espera aí, pode-se dizer, mas... Espera aí que... O que é que eu te digo? É cá para cima, não é? Ou não? Externo Cleido Mastadeu, espera aí. Opa, eu não quero latir, fosse. É o músculo da face lateral do pescoço, na região anterolateral. Pois. É o principal flexor do pescoço. É largo e robusto e é constituído no tramo torácico por duas cabeças, a esternal e a clavicular. Ah, daí externo Cleido. Por isso é que de vez em quando sinto dores na clavícula, sabe, do externo ou do Cleido? Ou se calhar tem clavícula mal colada. Mal. Ai ai ai ai. Este músculo permite três ações diferentes: a rotação da cabeça para o lado contrário, a inclinação lateral e uma leve extensão da cabeça. Ou seja, é o que nos permite ir com a cabeça para trás, virar para um lado ou para o outro e inclinar a orelha ao ombro. Ah, ok. Tá. Inclinar a orelha ao ombro? Sim, a orelha. Inclinação da cabeça. Então nós metemos uma orelha de cada lado. Tu inclinas a tua orelha até o ombro. A tua orelha esquerda ao ombro esquerdo e a direita ao ombro. Que grande músculo, sim senhora. Oh, amigo, masto e deu. Está fixe, por acaso, senhora. Tenho umas funções muito interessantes. Será que isto também... Será que agora, quando passar para o Windows 7, também tenho que atualizar o meu externo colega masto e deu? Já agora, para todas as coisas, externo colega masto e deu está dentro da fáscia profunda do pescoço, junto com o trapézio. Ah, é verdade. O qual compartilha o seu suprimento nervoso... Que é o nervo acessório. Que quando a gente está naquela coisa do... Que bom... Depois... Ai, o externo, pois. Ah, e fica mais calmo, cá está. Quando tem essa coisa nervosa, já percebi. Quando há essa tensão muscular, depois o externo... É, peraí! E a gente está bem, pronto, está bem, não te chateis. É mais no sentido, já percebi. E agora sim, sem brincadeiras lá do Canal Panda, vamos ao nosso informativo. Informação 3 em ponto. Ora, Informação 3 em ponto, que hoje nos vai dar a conhecer alguns dos novos programas. Antes de mais, eu espero que nesta altura já esteja tudo resolvido com a questão das páginas dos programas, mas vamos por partes. Há mudanças importantes na Antena Best. As madrugadas da Antena Best terão, a partir desta semana, uma nova cor, vamos dizer assim. As coisas acontecem neste sentido. Acabam o Suburb Terroir e também o A La Rondance. Em seus lugares estarão os seguintes programas. De segunda à sexta, das 2 às 3:30 da manhã, o Universidade Sertaneja. Apesar de não ser mais indicado para a hora, o programa vai dar o seguimento de linha daquilo que já é o Forró Brasil. Aliás, sim, já vem há muito tempo. O Play Hits, Forró Brasilis, o Falando de Amor, o Central Hits e depois então o Universidade Sertaneja. Ou seja, durante muitas horas há produção externa na Antena Best, como aliás já vi, ou sobre o Peter Warner, produção externa, e assim continua, ou seja, só que agora é uma produção externa um bocadinho mais continuada, com locução. O programa das 3:30 mantém-se, mas o das 5 muda. E muda para algo muito interessante. É que o programa das 5 da manhã não vai ser de segunda a domingo. Vai ser à segunda-feira o Otherscapes, que é um programa ao estilo de Beat Sound, ou seja, com muita música, mas aqui é mais conhecida, é a música mais conhecida, mas mais do estilo indie. Por exemplo, uma das músicas que vai fazer parte da primeira edição aqui para nós será uma música dos premiados Arctic Monkeys, por exemplo. É apenas um exemplo, premiados no Brit Music Awards, no caso. É apenas um exemplo. Digo-vos também que na terça-feira, isto sempre às 5 da manhã na Antena Best, à terça-feira, ou seja, já no próximo dia 25, vai estrear o programa. Vai estrear o programa, que agora me fugiu aqui o nome. Aliás, pois, eu aqui antecipei, fiz mal as coisas. Segunda-feira é o Independência Sonora. Ora, assim está correto. Segunda-feira, então, às 5, Independência Sonora, que é um programa que, com locução, atenção, vai trazer algumas novidades e, do mundo indie, algumas das principais melodias do momento. Portanto, será um programa interessante. Atenção, porque algumas destas músicas são... Aliás, muito deste material é português. Portanto, aqui há algo a não perder com respeito a esse sentido, à música indie. Às 5 da manhã, o Independência também dá mais vida ao grupo Antena Web, no caso, ao canal Antena Best, que, tirando ali o serenamente entre as 3:30 e as 5 da manhã, que demonstra claramente que é noite, o restante do tempo, tal como já vem sendo apanágio nosso na Antena Best, digamos que este canal é um canal que não anoitece, não fica de noite aqui, não há um tempo aborrecido, há sempre atividade neste canal. Terça-feira então o Otherscapes, quarta-feira vamos estrear aqui um programa que eu acho interessantíssimo e que, enfim, que também espero que gostem, como é lógico. É um programa, eu estava aqui a tentar confirmar uma pequena informação, porque eu acho, agora fugiu-me aqui o nome do locutor deste programa. Eu não sei se já está aqui na página, vou aqui verificar. Peço aos ouvintes um instante, peço já desculpa por este pequeno imprevisto. Ora, depois mais quando faço aqui as pequenas trocas de ir à programação do canal 1 e não da Antena Best. Pronto, enfim, interessa, não há nome de locutor, não vou perder mais tempo, depois eu lá vejo então o que é para aqui. Dizem então que às 5 da manhã, um gato na pradaria. Este programa já esteve no canal 2, tal como da quinta-feira, este programa já esteve no canal 2 e ele vai trazer... Também, assim, a música é indie, mas aqui é mais um indie folk, mais descontraído. Não tanto rock, também, mas não tanto. E é também um programa... Eu gosto particularmente deste programa. Já esteve no canal 2, como eu disse. Gosto particularmente deste programa porque ele, apesar de haver uma locução, não é uma locução distrativa. Ou seja, ela não nos chama de novo à Terra. Ficamos no sonho na mesma, mas com a informação do que é que ouvimos e do que é que vamos ouvir a seguir. Quinta-feira estreia o programa Janela Amarela. Mais um dos que já esteve no canal 2. E portanto é especial, também por isso é um programa especial, porque dá é mais um pouco daquilo que foi o Canal 2, de regresso, agora então, o Jornal Amarela, que é um programa, já não é tanto indie, já é um programa mais Imagine, ou seja, com música escolhida um bocadinho a propósito, nos faz até um bocadinho sonhar, nos faz um bocadinho levar para o outro lado. Tem muito indie, mas não indie, tem therapy music. Tem tudo um pouco este programa. É interessante. E depois, de sexta a domingo, estreia o Special Session. O Special Session vai ter 3 edições por semana. E as coisas. É um programa de produção própria e far-se-á da seguinte forma: às sextas-feiras, Special Session Latin, ou seja, apenas música latina, essencialmente da mais atual. Depois reparem, eu gosto muito disto porque ao sábado o Special Session é de música reggae. Portanto, para todos aqueles que até aqui, enfim, não tinham o espaço reggae não tinham espaço reggae na nossa programação, tem agora. Ora, o programa então, como já disse, chama-se Special Session e aos sábados é de reggae. Aos domingos é de dance music, às 5, das 5 às 6 da manhã, sempre neste horário. São estas as novidades. Há uma que eu deixei para o último e vou convidar a Adriana a falar sobre o assunto. O programa Contos de Contar, que era para ter estreado hoje, como já foi anunciado, mas será, afinal, a partir da próxima semana, devido a questões. Como já disse, ainda estamos a tentar resolver com o site, portanto, foi uma situação, sim, um bocadinho imprevista. Mas explica-nos, Adriana, o que é o Contos de Contar? Então, Contos de Contar, como o Carlos já disse, ou como tu já disseste, é um programa que vai estrear no sábado. Não sei a que horas é engraçado. 10h45 Ok. no canal 1. Tá. 10h45 no canal 1. É um programa sensivelmente 15 minutos. Totalmente dedicado aos vossos filhos, às crianças, aos pequeninos. Onde vou incluir, onde se vai incluir histórias e músicas infantis que têm algo a aprender e onde os mais pequeninos podem sonhar, podem fazer o que eles quiserem e estão distraídos, não é? Espero que ponham os vossos filhos a escutar e a ouvir. Vai ser apresentado pela Drica, que é uma rapariga que tem jeitinho para crianças, posso dizer assim. E pronto, acho que tenho nada a dizer. Certíssimo. São essas novidades em respeito à nossa programação. A agenda também já está atualizada, portanto, com toda a agenda do mês de março. Bom, espero que passem por lá, que visitem, que gostem. Espero que gostem das coisas. Gostem não é o gostem de gostar de prolongar gosto, não. Que gostem, que realmente seja do vosso agrado. Portanto, aquilo que nós lá vamos colocando, muitas informações, concertos já a partir do dia 1 de março, é muita coisa. Vão lá, vejam e fiquem desde já então a acompanhar a nossa agenda também. E pronto, não havendo mais nada para dizer, fecha-se por aqui o espaço informativo do 3 em ponto. E pronto. Agora sim vamos à música, não é? Vamos lá à música. Deixas-me sempre na saia justa. Uma coisa fora de série. Não, sério, é que eu não sabia o que eu ia dizer. Não, mas ok. Portanto, onde é que nós íamos? Ah, já sei. Vamos então, com a Pink, com I Don't Believe You. Vês? Por alguma coisa disse que me deixavas uma saia justa. Não, isto é falso. Não acreditar em ti. Não, é falso. Atenção. É só o nome da música. Esta música pertence. Eu estava a dizer que believe era viver. Não, neste caso, believe é acreditar mesmo. Ah, tá bem. Esta música pertence ao álbum Fun House, que é o quinto álbum de estúdio da cantora. E foi lançado em 2008. Bem, o que é que eu posso dizer? Esta música foi escrita pela Pink no momento em que ela se separou do atual marido, mas foi devido a esta música também que eles voltaram a juntar-se. Ela já Que estava bonito. separada dele quando escreveu a música, a famosa música So What. E depois, com esta música, eles voltaram a a juntar-se e até hoje. Bem, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que a Pink é uma jovem artista, porque ainda é muito jovem, faz espetáculos fabulosos, usa muito, muito, muitas coreografias à base de anda por ali pendurada em coisas, e é muito artístico, muito circense, por assim dizer, tem uma ginástica que se farta. Pronto, e acho que cada vez ela está a evoluir mais, está melhor nas suas apresentações. Não são tão simples como no passado, são mais complexas, mais divertidas, mais alegres. Acho que ela está aí por um bom caminho, penso eu. Portanto, sobre ela não tenho assim muito a dizer. É bem. É bem. Como quem diz, não é? Pronto, eu não gosto muito da Pink. Mas isto sou eu. Mas há mais uma artista, não é? É um grupo, os White Lion, pois? Com When Children Cry. Bem, quando uma criança chora, lá se acabou o romance. Ok. Pronto. Já passou. Já se pôs a espeta, pronto. Ok. Obrigado. Nada. Com a espeta não se fala. Ai, ai. O White Lion é uma banda americana, outra vez de glam metal, porque também usavam assim essas coisas meio estranhas de as roupas espampanantes, maquilhagens e por aí fora. Formado em 83 na cidade de Nova York pelo cantor dinamarquês Mike Tramp e pelo guitarrista americano Vito Bratta. Quer dizer, foi preciso vir da Dinamarca para fazer o site pleno. É interessante. A banda terminou em 91, mas foi reagrupada em 99 pelo Mike, o único membro do alinhamento original. Esta música pertence ao álbum Pride, de 88. Pois claro, tinha que ser já visto. É o nome do álbum, Pride. É orgulho. Pronto. Orgulho de quando a criança claro. Chora. Ok, não foi bem um choro, foi mais um riso. Um bocadinho estranho, vá, mas. Enfim. E pronto. E deles não tenho mais nada a dizer. Zach Lyon. Tá bem, então. Vamos à música com a Rosa e o Leão Branco. Depois com o Pink com I Don't Believe You e o White Lion com When the Children Cry. E nós voltamos já com as despedidas e mais duas músicas. Portanto, até já! Até já, caros ouvintes! I don't mind it, I don't mind at all. It's like you're the swing set and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows. And every night the passion's there, so it's gotta be right. Right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart.

one of those bad dreams when you can't wake up. Looks like you've given up, you've had enough, but I want more, no I won't stop, 'cause I just know you'll come around, right? No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart. No, come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right, right. No, a nossa última parte do programa deste domingo. É verdade, de volta então. Ias-te alguma coisa? Ia para dizer que voltava a pedir-vos, antes de dizer mais alguma música, gostava de vos pedir para vocês darem o vosso feedback ao nosso programa, seja pelo mail 13.@radioantenaweb.info, seja no grupo do Facebook, onde vocês também podem adicionar os vossos amigos, convidá-los a ouvir os nossos programas, enfim, a espalharem a nossa rádio para o mundo, porque precisamos de ouvintes. Bem, se vocês já agora quiserem experimentar, fazer um pouquinho mais parte do nosso grupo, se estiverem dispostos a isso, gravar um ou outro spot, estão convidados para dizerem no nosso grupo se aceitam ou não, que estamos dispostos a aceitar pessoas novas, sendo novo, para gravarem spots, enviarem spots. É verdade. Estamos à procura, temos. Mas quanto à vossa participação, atenção, porque se vocês não participarem, nós ficamos muito, muito tristes. É. E choramos, inclusive. Pronto, Adriana, não fiques assim. Já vamos receber aqui um e-mail. Eu já vou arranjar um e-mail para nós, está bem? Pronto. Pronto. Não fiques assim. Olha, já recebemos aqui um e-mail. Eu que enviei-te, mas já recebemos, está bem? Pronto. Talvez já fique mais calma. Acho eu. Pronto, ok. Já fica mais calma. É? Já está mais calmo. Mas é. Ai. Ficamos tristes e. E no mais grave de tudo, podemos até fazer uma grevezita. E não há problema para ninguém. É verdade. Mas isto só é o último caso. Aliás, não há. No dia 1 de Abril não vai haver programa. 3 em ponto. Ah, pois. Já me esqueci dessa. Porque é terça-feira, mas não há. Pois, não há. Um exemplo. Ai, ai. Pois, muito bem. Ora, o que é que eu ia dizer? Ai, não sei. Ah, sabes de onde é que vem isto? Sabes de onde é que vem esta musiquinha, este choro? Não. Vem disto. Supostamente isto seria um filme chamado Desculpa-me, Sofia. Batem levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. Isso. E a chuva não bate assim. Fui ver quem era. Era a solidão. Hã? Diz lá que isto não era um... Que nada, isto era um... Aliás, eu tenho aqui... A Última Guerra e há um filme brutal que se perdeu. Bem, mas aquilo era uma coisa tão bem feita. Oh pá, então já avisaste a polícia. Pelo desaparecimento. Já desapareceu. Ei, mas aquilo estava brutal. Aquilo era... Basicamente era, ou seja, era sons de guerra. Ou seja, era aquelas sirenes de quando começa uma guerra, não é? Uhum. Começam a cair bombas. Ao começo da segunda sirene começam a cair bombas. E há uma casa que é atingida por essas bombas. Tem aquilo a arder e não sei o que e tal, mas estava uma criança. E é essa criança depois que vai resolver todo aquele conflito, naquela altura em que ela. Bem, mas aquilo já é em estéreo. Mas aquilo cenas tipo de. Pois há uma cena que eu acho fantástica, que é quando há uma música em que ele entra no prédio. Em que ele próprio entra num prédio que também está em chamas e que basicamente. Ou seja, ele vai subir pelas escadas e há uma altura em que ele arromba uma das portas de uma das casas e o que encontra. Mas ele só encontra o buraco, ou seja, depois dali, se ele desse um passo a mais, caía lá embaixo. Assim que o chão daquela casa desaba, tal como desaba o resto. Aquela casa era um último andar, ou o que é que era. Fica, todos os andares ali estão abaixo, fica só de uma senhora naquele piso e é a única até que sobrevive, não sei o quê, daquele prédio. Estava uma coisa brutal, estava muito bem feita, por acaso estava uma coisa excelente. Mas então perdi aquilo em 2008, perdi tudo o que eu tinha, perdi em 2008. Foi uma pena, porque era realmente um trabalho muito bem feito e eu tenho aqui uns trabalhos de género, mas depois eu mostro-te um dia. Pronto, depois deste momento de saudade, vamos lá às próximas duas músicas. Vamos lá. Começar com os Bon Jovi, Lie to Me. Não, não faças isso. Está bem, é, pronto. Se não queres que eu mostre esse outro filme, eu não mostro, tudo bem, não faço isso. Esta banda foi criada em 83, no estado de Nova Jersey. Esta música pertence ao álbum de 95, These Days. Bem, o que é que nós já, acho que já dissemos tudo sobre os Bon Jovi, porque já não é a primeira vez que eles passam no programa. E esta banda continua até hoje com os mesmos elementos. Mas acho que o Richie Sambora, ou seja, o guitarrista, Então já saiu não saiu. na última turnê, já não andou com eles. Também. Então, se eles não. Se o John Bon Jovi disse que não precisavam deles, como é que era? Que havia muitos, é um bocadinho de género. Já não sei. Pois isso aí há contradições porque o Bon Jovi diz que eles são grandes amigos, que não houve zanga nenhuma, foi mais porque o Richie, pronto, o problema dele da droga, não é? Porque ele se envolve com drogas, estava a ser demais no programa. Mas houve assim umas acusações quaisquer. Mas eles pronto, continuam no ativo, claro que já não são os jovenzinhos que eram no início, mas ainda tem uns milhares de fãs por esse mundo, ainda fazem boas turnés, bons concertos, e pronto, não tenho mais nada assim a dizer de Bon Jovi, são míticos. E por fim, Por fim, vamos ter a Cristina Aguilera com Art. esta música não faz parte do Burlesque. Acho que não. Penso eu que não. Sonoridade, não sabe, assim ao princípio fez nome. Este é o segundo single do álbum Back to Basics, Não é? Então não faz. de 2006. A canção Não foi faz. escrita pela própria, pela Cristina, pela Linda Perry, dos Four Non Bodies, quem não se lembra, e pelo Mark Ronson, e produzida pela Linda Perry. Earth foi composta pela Linda e foi inspirada na recente morte do seu pai. Este álbum contém características que foram descritas pela cantora como um retrocesso para os anos 20, 30, 40, nos estilos de jazz, blues e soul, mas que com toque moderno. E pronto. E já agora, deixa-me cá dar os parabéns à Cristina Aguilera, porque ela está grávida do segundo filho. Pronto. E também porque se vai casar, que foi pedir a casamento no dia de São Valentim. Ai, que bonito. É o amor. Ai, agora tínhamos por aqui a música do. É o amor! A música Mexe com a do. minha cabeça, mexe assim. Ok, pronto. Ok. Ai, ai. Ah, foi um momento bonito para acabar aqui o nosso. Esta edição do nosso programa. Baladas. Segunda Balada a 13 em ponto. e pronto. Espero É que verdade, não. porque isto foi. Isto tu entraste basicamente. Eu não sei se já ouviste. Não sei se sabes quem é que patrocina o nosso programa. Eu não. Não? Não faço ideia. Então para aí que eu já te vou dizer. É patrocinado pela Letra 3. Conheces? Não. Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. Ok. A Associação Nacional para Ideias de Programas de Rádio. Com a letra Não sei 3. que é que. É isso aí. Com a letra 3, é? Sim, senhor. Esta letra 3 foi inspirada numa conversa com uma operadora da agora extinta TMN, em que ela dizia: Ah, então tem que enviar o código 364 M364, não sei quê e tal, para o número não sei quê. Disse: Ah, pronto, é maiúsculo, não sei o que e tal. E os números também são maiúsculos. Eu na altura não sabia, sei lá. E ela disse: Não, os números só podem ser minúsculos. Só podem. Não tenho nem minúsculos nem maiúsculos. Ha ha ha ha. Mas na altura não fazia ideia. Quer dizer, porque no Braille posso pôr números maiúsculos. Se quiser, posso para iniciar uma frase, põe sinal de maiúscula, sinal de número e o, sei lá, o C, por exemplo, que é o número 3. Não é? Posso fazer isso. Portanto, que é uma coisa que é. Vocês não podem fazer na escrita normal, mas eu posso fazer na escrita grande. Portanto, estamos aqui a ver. Enfim. Já aprendi uma coisa. Pronto, não sabia dessa. É, no Braille, apesar de não ser um sinal reconhecido, mas no Braille consegues pôr, porque no Braille tu tens o sinal do número, ou seja, um sinal que antes indica que vem a seguir ao número. E tens um sinal de maiúscula que indica que a letra que vem a seguir é maiúscula. Portanto, se tu puseres um sinal de maiúsculo, um sinal de número e uma letra, o C, por exemplo, que neste caso seria o 3, então isso quer dizer que é um 3 maiúsculo. Não, não sabia. É daquelas coisas que não se pode fazer na escrita normal, mas na nossa pode-se. Pronto. E é assim. E é assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado. Eu sei que nós às vezes somos meio maluquinhos, mas pronto, faz parte. Faz parte. Quem me mandou juntar-nos os dois? Não, mas isto também assim, sem estas piadas e às vezes estes devaneios, o programa também não tinha graça nenhuma. Fica uma chatice. Fica uma coisa aborrecida. Por isso, como dizia o Paulo, como é que é? O Paulo Alexandre, vamos brincar. Já agora podemos acabar o programa com aquela música do Passear Contigo. Se tivesse a música, até a punha aqui. Ah, peraí. Como é que se chama a música? Não sabes? Acho que é. Não é Passear Contigo. É. Já agora, deixa ver aqui num instantinho. Antes passamos às outras duas músicas. Saber se há por aqui. Passear Contigo, Broa de Mel. Oh, está aqui. Então vai passar já de seguida. Ah não, para aí. Eu acho que é aquela parte do... Pronto. Não sei o que se passa para aqui com o YouTube. Eu vi aqui ao YouTube. Alguma coisa aqui não está bem com o YouTube. Deixa eu ver se esta está melhor. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Então pronto, voltamos para a semana, não é? Voltamos para a semana. Exato. E pronto, fiquem bem. E até para a semana, então. Até para a semana. Ficamos então com os Bon Jovi, com Why to Me e Cristina Aguilera com Earth. Até para a semana. Até para a semana. Rumor has it that your daddy's coming down. He's gonna pay the rent. Tell him, baby, is this as good as this life is gonna get? It feels like there's a stranger who's standing in these shoes. But I know I can't lose me, 'cause then I'd be losing you. I know I promised, baby, I would be the one to make a true. I ain't too proud of all the struggles and the hard times we've been through. When this cold world comes between us, please tell me you'll be brave. Cause I can realize the danger when forgiveness fades away. If you don't love me, lie to me. Cause baby, you're the one thing I believe. Let it all fall down around us if that's what's meant to be. Right now, if you don't love me, baby, lie. But babe, I got something to say to you. But I ain't got the winning ticket, not the one that's gonna pull us through. No one said that it'd be easy. Let your old man take you home. But no, if you walk out on me, then darling, I'd be gone. Thank you. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hope. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? I've had